1567, chama Recife agora, no 33, confirma, 1260, alterna 1288. 260-288, no 567, boa noite. Acionamento Gol 940. 940, autorizado por Tibete acionamento, chama pronto táxi. Camarada. Autorizado táxi via Índia, no ponto espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o exercício é altímetro no 0, 15. Táxi, o ponto espera da 10, no ponto espera da 10. Alfa Charlie, boa noite. Mazia, chegada bom, tem ajuste no 0 no 5. Luno 273, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus com 10 mais. Decolada 10. Prossiga, Lima, que é o grave. Aquilo bravo, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 100, decola da 17 com curva direita na saída Arbor, após direto Conquista, o controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5553. Recife agora, 13325, alterna 1251, o 6254. Vai atingir o 050 uniforme. Uniforme para 2000 pés, autorizado ILS 1500. 2000 autorizado ILS e uniforme. Tirema aquilo bravo, acionamento táxi, torre 11895. 1273, decolado aos 38, chame controle na frequência 120, décimo 8. 208, 273, boa noite. Ligou 1273, boa noite, na sua escuta, saída da EL. Sobe 360, saída da EL, 273. Autorizado táxi via pátio, Índia, 1.0, chame torre 118.95, o ajuste altímetro no 0.95, poderia confirmar 194 a bordo e 3.52 de autonomia? Gente, 1.940, muito obrigado, bom voo. Acertou o curso do localizador, né, Forma? Chama a torre 118.95, ele fala. 18.95, boa noite. Torre de Salvador, meu cordial, boa noite. Esse é o papapapá, uniforme, Mike Uniforme. Papapá, uniforme, Mike Uniforme, continue a aproximação avistada, repórter externo, baixado, travado. Repórter externo, baixado, travado, uniforme. Boa noite, Gol, 9940, ponto espera, 90, pronto. Mantém-se no ponto de espera. Mantendo, Gol, 940. São 3897, chama Recife agora, 13325. Papapá, uniforme, macro uniforme, check trem autorizado, pouso, pista na 0, vento 0, 80 graus com 109. Positivo, ciente, livre pouso, baixou e travou, uniforme. Faz o tráfego nacional, Gol 1640, pode além, ok? Faz a passagem do tráfego nacional. Gol 1940, após o pouso no mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Bem, após o pouso do tráfego da Nacional Lima, tem 1-640. 1-940. Papapá, uniforme no solo aos 44, direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Eu sigo para a direita, 121, decimal 9. Mike Uniforme, confirme o pátio. Gente, consegue táxi via Alfa Juliette, pátio 1, reporte na Lima. Solo, já 3197, táxi da X-Ray, autorização Galeão. TAM 3197, autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bid, onde intercepta para o Zulu 1-0. Após Esmap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, e o transponder 5556. Está autorizado, tá 3197, 380, decola da 10 com curva A. Dael, Ida, Idez, Upper Zulu, 1-0, Smap, Lúcio, Barbacena, Rota do Plano. 1-2-0-8, 5-5-5-6, o transponder está 3-1-9-7, posição 2. O TAM 3-1-9-7, após Leda, vou abrir de Bravo, Romeu, Índia, Delta, Echo. Ida, Bridge, Bravo, TAM 3-1-9-7, chama para o pushback acionamento. Autorizado da EL 360, confirma, controle? Controle voo 1-9-4-0. Prossiga. Só confirmar, voa da EL 360. Confirma. Mike, informa, autorizado em Graciana Lima. Mike, na Quebec, para cruzamento da 1735, chamará a torre 118-95. Utilizado o XTA Alpha Charlie. Uniforme, marca uniforme, autorizado os cruzamentos da 1735, reporte no passo 5, livre na frequência. Torre, boa noite. Está passando o XTA Alpha Charlie estabilizado e alerta. Patango, X-Ray Alpha Charlie, confirme, baixar travado? Afirmativo, baixar travado. Patango, X-Ray Alpha Charlie, autorizado pouso, pista 1-0, vento 0,80 graus, 1-0 nós, QNH 1-0 nós. Ativo de pouso 1-0, X-Ray Alpha Charlie. Tem o Mari, desce para 2000, ajuste 1-0 no 5, completando a chegada do Mari. Para 2000-1015, completando a chegada de 528. Se não houver tráfego, é a solicitação de dona assistida. Mantenha a chegada, 352 à noite. Ok, manterá 352 à noite. Vai cruzar 130. Uniforme, máquina uniforme, confio no PAC 5, livre na frequência. 940, chama agora Recife 3325, alterno 125, 1, no 940. Recife 3325, boa. Papatonga X-Way Alpha Charlie, no solo aos 54, nível direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. X-Ray Alpha Charlie, boa noite. Táxi via Alpha, confirmando o pátio. Gente, então Alpha, reportante da Juliette, o X-Ray Alpha Charlie. Tem conhecimento das táxis do aeródromo? Charlie, autorizado a ingressar via Juliette, contorna os fingers, ingressa via Lima, Mike, reportando a Quebec para o cruzamento. Afirmativo. Na Quebec chama a torre 118 decimal 95. Trip 5218, confirma qual o nosso número na aproximação? É o número 1. Gente, número 1, solicita Duna, se possível, livre da gente. Estamos de velocidade, Trip 5218. Vou e TAP da presente, 5218. E TAP da presente, Trip 5218. Puxa 3197 para puxa acionamento no 02. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi 3197. Comodoro 35218, em SAP, mantém redução carta ou pode manter 2-4-0? 35218. Está livre das restrições em SAP 5218, autorizado, aliás. Ok, obrigado, autorizado, 35218. Autorizado o cruzamento da 1 na 7, reporte no Pátio 5, livrando sequência. Bruno, Salvador, boa noite, 7-2-8, desce até o 50.